This my ambition, this my whole life. I'm in the studio all day, all night. This my ambition, this my whole life. I'm in the studio all day, all night. Mundo feito de ambição, todos querem o cifrão. Se esse é o único caminho, eu vou pela contramão. Eu quero é paz no coração, que o pai me dê direção. Estão cegos pela grana, eu busco a divina visão. Sua vida foi comprada pelo sangue do Senhor dos Senhores. Não é na bolsa de Nova York que estão seus grandes valores. É muita divisão numa geração incrédula. Pra muitos dinheiro é Deus, e fazem o culto pra células. Vários deixam a família pra lá, nunca buscam Jesus em seu lar. Só faz oração quando vê que o que mais precisa, o dinheiro não manda buscar. Esse tempo eles vão se lembrar do que nunca quiseram enxergar. Que a riqueza maior dessa vida é buscar o Senhor em primeiro lugar. This my ambition, this my whole life. I'm in the studio all day, all night. This my ambition, this my whole life. I'm in the studio all day, all night. Você acha que dinheiro pode comprar salvação? Você vai ter sua resposta quando Deus pisar nesse chão. Esquece as de 100, esquece essa trama, porque é Deus que te abençoa quando você deita na sua cama. Para, pensa, ele tá constantemente do seu lado. Você prefere o tal do money ou ser abençoado? Busque por paz, siga sempre a luz. Ore e sempre terás a bênção de Jesus. Felicidade com a família em primeiro lugar. Busque o Senhor, deixe Ele abençoar. Ele não vai te abandonar. Você pode ter certeza, na sua vida Ele tem mil e uma surpresas.